Já faz só cá. Mora na tua vida. Agora mesmo toma autoridade. Chota, chota. Já faz só quê? É teu inquilino. Agora mesmo toma autoridade. Chota, chota. Expulsando fofoca na nossa vida. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. Fofoca, não te quero mais, fofoca. Longe de mim. Fofoca, não te quero mais, fofoca. Longe de mim. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. Fofoca, em nome de Jesus, fofoca. Longe de mim. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. Fofoca, não te quero mais, fofoca. Longe de mim. Fofoca, não te quero mais, fofoca. Longe de mim. Fofoca, em nome de Jesus, fofoca. Longe de mim. Fofoca, em nome de Jesus, fofoca. Longe de mim. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. Fofoca, vai embora, fofoca. Longe de mim. O meu dever interceder e consolar. Como cristão é o meu dever interceder e consolar. Como cristão, o meu dever interceder e consolar. Como cristão é o meu dever interceder e consolar. Longe de mim.